Fiz mais de 1000 letras, eu já vi uma pá de treta, vi o sangue escorrer. Retratei com essa caneta, já fiquei sem saída. Já andei de muleta, música é minha vida, e eu não sou desse planeta. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já me pediram meu sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já me pediram meu sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Cada vez tá mais cinzento, o horizonte se aproxima. Eu guardo todos esses momentos, transformo eles em rimas. Já fiquei o bastante, já fiquei bem distante. Subindo degrau por degrau pra me tornar um gigante. Coração acelera, hoje rápido demais. A missão não espera, onde perdi minha paz. Ela não voltou aqui, ou eu nunca encontrei. Já me pediram pra parar, mas aí nunca parei. Nunca parei, nunca parei, nunca parei, nunca parei. Já caí, perdoei, com o mal me deparei. Já saí, levantei, pra sempre rap falei. Pois toda noite ainda eu lembro o mó martírio. Botei sangue nesses versos pra ter sentimento lírico. Eu escrevo no caderno pra tentar me livrar, pra sair desse inferno e tentar me curar. Vi pessoas se calarem com o medo não enfrentar. Vi flores murcharem nessas ruas violentas. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já pediram sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já me pediram meu sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Foram noites sem dormir nas ruas, foram milhares, milhares, milhares, milhares. E hoje subo os andares, não sabia quem eu era. Meu recinto era os bares. Eu vi os maus falarem, logo as boas se calarem. Entre joias, pobrezas, angústias, vários planos. Entre noias, incertezas, vi subir uma pá de mano. Eu vivi uma pá de engano, logo isso que se arruma. Quando vê, já é tarde, a vida é a maior fortuna. E o mundo cai mais uma vez, outra vez tentei sair. Uma pá de zica, caralho, pra te derrubar, te impedir. Pra quem já resistiu até os 40 do segundo, já caiu, já tirou pra tá vivo nesse mundo. Pode jogar lá de cima, acorda, eu vou subir agora. É nossa hora, acorda, vou me invadir. Eu vi rosas caídas nas ruas não levantarem. Eu fiz prosas vivas sozinhas cantarem. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já me pediram meu sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Eu já fiz com essa caneta, levantei minha vida. Eu já vi, já me pediram meu sangue, perdoei. Já fiquei de treta, já andei sem saída. Música é desse planeta, e eu não sou de correr. Correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr,